meus grandes e queridos amores, estamos iniciando mais um delicioso e emocionante Encontro Central. O programa que tem mexido com as emoções de todo brasileiro que curte a nossa programação, através também da sua sintonia e da internet, curtindo o programa mais romântico do Brasil. Obrigado pela sintonia, eu sou Fabrício Brandão, porta-voz do seu coração. Você participa com a gente através do nosso site ouvintecentral.com. Hoje, quarta-feira, 15 de julho. Uma ótima quarta para você. Vamos amar? Ao som do Encontro Central em 2 horas inesquecíveis. Então aumente o volume. Tá no ar o Encontro Central. Encontro Central. Saying with your eyes what I've always known. Sailor, wherever you wandered, the star that you followed was guiding you home. Always, now and forever, I promise to be there. For the first time, that moment I knew magic, the sound of the music, it all was so perfect, a dream coming true. Two hearts are wishing on one star, awaiting an answer. Lying at last, first time out of a nest. You're the sun on her wings. You're the song that she sings. Just a kiss, that was enough to begin in this love. For the rest of my life, I'll remember that night. Midnight, so right, we kissed for the first time, that moment I knew. Magic, the sound of the music, it all was so perfect, a dream coming true. Two hearts are wishing on one star, awaiting an came a bird flying.

Canções imortais. To it all, crazy. Encontro Central, o coração batendo mais forte. All through the night, I'll be awake and I'll be with you. All through the night, this precious time, when time is new. Let's cat is crying, so stray cat sings back. Oh, to the night. They have forgotten what binding they love. Oh, under those white street lights, there is a little chance they may see. We have no past, we won't reach back. You and me forward on through the night. And once we start, the needs of glitz and ripples running on through the night. Until it ends, there is no end. Estamos apresentando Encontro Central. I'm your puppet. Encontro Central, a trilha sonora do seu coração. E daqui a pouco nós estamos de volta com os recados do coração. Encontro Central. O amor está no ar, apresentamos Encontro Central. Olá, queridos namorados, estamos de volta com nosso Encontro Central. É bom demais ter a sua companhia aqui nesta sintonia. E para você participar com a gente, é só você mandar o seu recadinho no nosso site, ouvintecentral.com. E agora está na hora de mais recados do coração. Encontro Central apresenta Declaração de Amor. E o nosso primeiro recado do coração é da Jasmine, de São Paulo, para o Marcel. A razão por que a despedida nos dói tanto é que nossas almas estão ligadas. Talvez sempre tenham sido e sempre serão. Talvez nós tenhamos vivido mil vidas antes desta e em cada uma delas nós nos encontramos. E talvez a cada vez tenhamos sido forçados a nos separar pelos mesmos motivos. Isso significa que este adeus é ao mesmo tempo um adeus pelos últimos 10 mil anos. É um prelúdio do que virá. Recadinho da Marta para o Cláudio do Rio Grande do Sul. Enquanto eu acordo, você vai dormir. Você me achou e eu te perdi. Entre encontros e desencontros, será que isso que a vida preparou para nós? Saiba que não vou desistir de estar com você, porque eu te amo. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. Central, o coração batendo mais forte. as canções imortais. Músicas inesquecíveis. Yeah. distractions used to say I like Chopin. Love me now and again. Whoa, rainy days never say goodbye to desire when we are together. Rainy days growing in your eyes, turn your ways away. Estamos apresentando Encontro Central. You are my only. I'm we don't say goodbye. As canções imortais. Encontro Central. See the pain living in your eyes, and I know how hard you try. You deserve to have so much more. I can feel your heart and I sympathize, and I'll never criticize all you've ever known. Encontro Central para você ouvir e se apaixonar. Daqui a pouco nós estamos de volta com a nossa tradução. Não saia daí. Um encontro de amor, emoções e saudade. Encontro Central. Olá, meus amores, estamos de volta com mais uma hora do nosso Encontro Central. As músicas mais românticas de todos os tempos você ouve aqui. E agora está na hora da nossa tradução. As mais lindas traduções. Encontro.

Estamos apresentando Encontro Central. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Is it that we've been together much too long? The answer may not be in black and white. We're always trying to prove who's right or wrong, and now we're getting

Encontro Central. É impossível ouvir e não se apaixonar. As músicas mais belas que tocam nosso coração, elas trilham no nosso programa. Que emoção, não é verdade? E daqui a pouco nós estamos de volta com mais Recados do Coração. Olá, eternos namorados de todo o meu lindo Brasil. Estamos de volta com muita emoção, paixão e carinho no ar. Esse é o seu Encontro Central, o programa que fala e bate forte no coração. E você participa com a gente no nosso site, ouvintecentral.com. Tá na hora de mais Recados do Coração. Encontro Central apresenta Declaração de Amor. A Gilmara do Ceará para o Pedro Henrique. Fico pensando onde está você, se você estaria pensando em me encontrar. Como sou, onde estou e onde quero chegar. Como sou, como é que vai ser e onde vou te levar. Mas se você me ver, pode acenar para mim. Já pensou que louco te encontrar assim? Eu vou na boa, eu vou na fé. Eu sei que vou te encontrar e quando eu te encontrar, nós vamos comemorar. Hoje, a noite é nossa. O Zé Filho de Pernambuco para Alzira. É tão lindo quando você conhece uma pessoa do nada, começa uma grande amizade. Isso vai crescendo e depois de um tempo você se apaixona. É muito mais lindo ainda quando o amor é correspondido. E você apenas conseguir pensar, te conhecer, foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu tenho sorte de ter você. Recadinho da Bahia, da Cláudia, para o Fernando. Alcancei o sentimento mais sublime entre nós dois, o amor. Mas quem diria que junto ao amor haveria sentimentos tão apavorantes como o medo de te perder, o ciúme de tudo em você e a saudade que tortura cada minuto que passa. Músicas inesquecíveis. Estamos apresentando Encontro Central. canções imortais. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Dark of night, those small hours, I drift away

Estamos apresentando Encontro Central. Talking about músicas inesquecíveis. Ame porque isso faz bem a você, não por esperar algo em troca. Criar expectativas demais pode gerar decepções. Quem ama de verdade, sem apego, sem cobranças, conquista o carinho verdadeiro das pessoas. Finalizando o Encontro Central, obrigado a todos pela sintonia, pelo carinho da sua audiência. Beijo carinhoso do Brandão. Hoje, quarta-feira, 15 de julho. A todos uma ótima quarta e até amanhã e mais um Encontro Central.